Ei, chapa quente aí, dá só um look. A vida ainda é louca, aí os loucos não se ilude. Não, não se rende diante da serpente que contamina a mente. Quebra o elo da corrente no mundo da mentira. Fecho com a verdade, não tem que ser malandro, tem que ter malandragem. Tem que observar, e só na hora cá. É, saber chegar, falar, representar, sem forçar. Controlar, querer dominar, a verdade não mede. Depende de quem falar, no meu coração bate o CEP da favela. Minha raiz é essa, Jão, minha terra. Eu tô na guerra, uns dias caminhando, caindo, levantando. E Deus tá me guiando, livrando do inimigo, abrindo meus caminhos. Amém. Abençoando minha mulher e meu filho, é. Poucas ideias, mas ação traz a glória, né? Sofrer agora é o preço da vitória. Na minha memória, várias treta, pá de fita. Se eu não fosse homem, não tava mais nas pistas. Já tinha ido nessa tio, puta que pariu. Lembrei que vários homens de caráter já subiu. Fazer o quê? Se o mundo é dos covardes, irmão. Firmezão, glória a Deus, tô vivão. Saúde, irmão. Já se imaginou no banco dos réus, sendo acusado por cumprir o seu papel? Apóstolo do rap, perseguido como poucos. Um guerreiro bom, apedrejado pelo povo. Quem nunca se sentiu julgado no mundão, sendo pisoteado pela multidão? Descrente, incrédulo, só mais um ateu. Sem fé, sem resposta, sem o amor de Deus. Percebeu, loucão? Cê não tá sozinho. Milhares, milhões, tão no mesmo caminho. Sem rumo, destino, só envelhecendo no vale da sombra, regando sofrimento. Por muito tempo o medo me calou, por muito tempo o orgulho me cegou. Eu reconheço e tenho a visão. O importante não é ser melhor, vê se entende, irmão. É, liberdade, ter o controle de si mesmo. É, e contra o vento, expor seus pensamentos. É, ter voz ativa pra tomar as decisões. É, buscar seu sonho, vencer a depressão. Nada vem de graça, tudo tem um preço. Sofrendo, não quero mais, não tô podendo. Olhei pra cima e vi o céu escurecer, irmão. Acho que hoje vai chover. A chuva cai, lava a alma dos guerreiros. A chuva cai e purifica o gueto. Volto no tempo e me vejo brincando, descalço, jogando bola com meus manos. Várias histórias pra contar, pra de lembrança. Da mó saudade dos tempos de criança. Sem maldade, malícia, jovem inocente. Sem preocupação, vivendo intensamente. Então o tempo vai, passa rápido demais. Saudades da irmã, da minha mãe, do meu pai. Daí a gente cresce, a gente envelhece. Ó, sem perceber, o pivete desaparece. E logo vira homem, cheio de responsa. Tem que trabalhar, tem que pagar as contas. Outros adoecem, no ódio vai que vai. Clique, clec, pá, sem cura, tarde demais. O sangue lava a rua, a chuva lava o sangue. Mas as lembranças ficam na mente e no semblante. Cada mano tem uma história pra contar. E coração é terra que só Deus pode pisar. Agradeço ao Senhor pela bênção, pela glória. Por fazer parte do rap, parte dessa história. Tem que andar pelo deserto, rever sua memória. Sofrer agora é o preço da vitória.